no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Museus trabalham com memórias e geralmente estão associados a um público adulto. O que poderia ser feito para mudar esse panorama e tornar os museus um local interessante para o público infantil? Justamente para atrair a atenção das crianças é que existe o projeto Museu, Escola, Educação e Saúde, desenvolvido pelo Museu da Farmácia. A intenção é apresentar aos alunos da rede de ensino de Ouro Preto objetos vistos em uma perspectiva histórica. Assim, o projeto busca trazer ao museu alunos de diferentes faixas etárias, na tentativa de os introduzir dentro do contexto museológico e permitir o contato com um acervo científico. A museóloga e autora do projeto, Ingrid da Silva Borges, relata como é a participação do público e a importância do projeto que vem sendo realizado desde o ano passado. Os alunos atendidos têm faixa etária entre 10 e 11 anos e a gente buscou essa faixa etária para poder complementar o conteúdo que é aplicado nas escolas. E foi muito interessante, pois esses alunos tiveram, né, além de a possibilidade de conhecer um acervo diferenciado aqui, conhecer também o Parque das Andorinhas e o Parque do Itacolomi, onde eles tiveram um contato direto com a natureza e a gente pode relacionar principalmente a importância da questão da natureza, do conhecimento, com a questão da farmácia, com a questão da saúde. Uma outra linha de atuação desse projeto é o feito com as creches do município. Esse ano a gente conseguiu receber já uma creche, foi uma nova experiência para o projeto. E a gente está com a possibilidade agora de receber algumas outras, a gente está ampliando com eles. O projeto é desenvolvido em várias práticas. Dentre elas, a ação Museu Lugar de Criança conta com atividades trabalhadas com crianças de 3 e 4 anos. O público infantil é apresentado ao museu sob uma nova perspectiva, como um local de descoberta. A busca é por estimular o desenvolvimento das crianças através das práticas relacionadas aos acervos do museu. As atividades consistem em uma visita à exposição do museu e não se pautam em um roteiro histórico, mas em buscar no acervo quais peças poderiam atrair a curiosidade. Ingrid explica a organização das atividades. A gente traz esses alunos para uma manhã aqui no museu, onde eles têm a possibilidade de conhecer a coleção. E depois dessa visita, a gente trabalha com eles um túnel dos sentidos, onde a gente busca explorar o olfato, a visão, o tato, o paladar, através de diferentes texturas, diferentes cores, diferentes materiais e que são tão presentes aqui dentro da nossa exposição. E num segundo momento a gente trabalha com eles uma contação de história com base nos animais taxidermizados que a gente possui aqui. O público infantil tem um grande poder de relacionar o aprendizado com o cotidiano e com as suas próprias lembranças. É importante incentivar a ida das crianças a lugares que ajudam no crescimento intelectual. E aí, vamos conhecer o Museu da Farmácia? Eu sou Ingrid Achiver, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.